rocha, é, menino! A rocha. Ela vive correndo atrás, sabe que eu não dou bola. Pega no meu pé na festa, na balada e na escola. Não entende que é um não, muito menos que é um fora. Não há nada que eu faça pra que a gatinha se toca. Agora diz que vai comprar baralho, bloco de alvidência, blusa e bola de cristal. Está dizendo que é pra fazer simpatia, vai até usar magia do espírito ocidental. Lance o teu feitiço, faz de mim seu medo. Me leva pro arrocha que eu mais gosto é do chamego. Olhe pra alvidência, abre outra sessão. E saiba se um dia vai ganhar meu coração. Lance o teu feitiço, faz de mim seu medo. Me leva pro arrocha que eu mais gosto é do chamego. Olhe pra alvidência, abre outra sessão. E saiba se um dia vai ganhar meu coração. Grande abraço, meu irmão Gelson, e palma do forró. Sucesso, meu irmão. Música nova, hein? Andrés Vives, comunal de Ibicoara. Arrocha se vê. Ela vive correndo atrás, sabe que eu não dou cola. Pega no meu pé na festa, na balada e na escola. Não entende que é um não, muito menos que é um fora. Não há nada que eu faça pra que a gatinha se toca. Agora diz que vai comprar baralho, bloco de alvidência, blusa e bola de cristal. Está dizendo que é pra fazer simpatia, vai até usar magia do espírito ocidental. Lance o teu feitiço, faz de mim seu nego. Me leva pro arrocha que eu mais gosto é do chamego. Olhe tua alvidência, abre outra sessão. E saiba se um dia vai ganhar meu coração. Lance o teu feitiço, faz de mim seu nego. Me leva pro arrocha que eu mais gosto é do chamego. Olhe tua alvidência, abre outra sessão. E saiba se um dia vai ganhar meu coração. E lance o teu feitiço, faz de mim seu nego. Leva pro arrocha que eu mais gosto. Olhe tua alvidência, abre outra sessão. Que saiba se um dia vai ganhar meu coração. Não me importa o combustível, eu quero encher o tanque, menino.